Vou ficar na Difusora. Essa rádio é mais que 10. CYK 507, 1010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora. Difusora AM 1010. Todos os domingos, das 6 às 9:30, você tem um encontro marcado aqui na Difusora 1010 com moda sertaneja de qualidade. Programa Café, Violão e Viola, o verdadeiro sabor da autêntica música sertaneja. Oferecimento Supermercado Já o Serve, Mercado do Val, melhor frango assado. Lembranças. E a gente vai fechando lembranças de hoje. Valeu, hein? Tenham todos um ótimo sábado e um grande domingo. Na sequência, Dani Varandas e o Bom Dia Sucesso. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. 9:55. Difusora 1010. Temos que entender que você não nasceu pra mim e nem eu nasci pra você. Ilusão, só o que passou. A lembrança foi o que ficou. Meus momentos com você eu guardei no coração, mas eu tenho meus motivos pra dizer que não. Você me fez sofrer, você me fez chorar. Você vem como seu querer, vem vindo pra ficar. Você me fez sofrer, você me fez chorar. Você vem como seu querer, vem vindo pra ficar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. lembrança foi o que ficou. Meus momentos com você eu guardei no coração, mas eu tenho meus motivos pra dizer que não. Você me fez sofrer, você me fez chorar, você bem como seu querer, pedindo pra ficar. Difusora. Programa Bom Dia Sucesso. Oferecimentos Iló. Energia e alimentos. Está entrando no ar pela sua 10 AM. Bom Dia Sucesso. Música, informação, entretenimento e a sua participação pelo telefone, site, WhatsApp, Facebook. Bom Dia Sucesso. Com Dani Baranda. Olá, bom dia, muito bom dia pra você. Sabadão, hoje dia 12 de setembro. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha, todavida.com. Um grande beijo pra você que tá na sintonia da Difusora 1010. Prazer, eu sou Dani Varandas e a partir de agora tenho Bom Dia Sucesso pra você.